E eu recebo aqui no estúdio a Priscila Viana, ela que é coordenadora do Ministério de Capelania Hospitalar da Igreja Batista Nacional, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Satisfação recebê-la aqui para falar aí de uma ação que vocês estão promovendo. Primeiro de tudo, né, antes até de divulgar a campanha, gostaria que você explicasse o que é, né, essa questão da capelania hospitalar, porque vocês estão completando já 10 anos aí que vocês fazem visitas a hospitais, enfim, isso. Conta um pouquinho sobre isso. Primeiro eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade da divulgação da nossa campanha. O Ministério de Capelania atua aqui em Foz há 10 anos, esse ano completa 10 anos, e o nosso objetivo é a visitação hospitalar, né? Então todos os sábados nós estamos nos hospitais, no Costa Cavalcante e no Hospital Municipal, prestando assistência religiosa, né? Embora a gente não pregue nenhuma religião, mas a gente visita as pessoas levando uma palavra de Deus, fazendo uma oração, né? Um conforto nessa hora que a gente sabe que as pessoas estão precisando, né? Então, esse é o nosso objetivo principal. E você me contava que são aí 79 voluntários de várias igrejas que fazem isso. Isso, hoje nós estamos em 79 membros de várias igrejas evangélicas aqui de Foz, né? Então é um ministério interdenominacional hoje. E nós estamos em 79 hoje e nos dividimos, né? Todo sábado em escalas para estar atendendo os enfermos, né? E nesse processo todo, vocês conhecem aí na realidade, né, as dificuldades enfrentadas por muitas pessoas e surgiu aí a ideia até de dar uma ajuda a mais a essas pessoas? Na verdade, assim, por estar, né, toda semana no hospital, a gente acaba vendo a necessidade que vai além ali da prestação do que o hospital oferece, né? E a campanha de fraldas, na verdade, é só um pouquinho daquilo que eles precisam, né? A gente vê pessoas, muitos em situação de vulnerabilidade, muitos não têm acompanhamento da família, muitas vezes a família também não tem condições, embora esteja acompanhando, né, nesse período de internamento. Então, assim, para estender um pouquinho daquilo que a gente faz e também uma forma de celebrar os 10 anos, né, de atuação do Ministério, que a gente pensou nessa campanha. E é uma campanha, então, que será aplicada agora nesta época de Natal, né, nessa época de fim de ano, para arrecadação aí de fraldas, principalmente fraldas para adultos, né? Isso. O nosso objetivo é 1.000 pacotes de fraldas geriátricas, né? Mas, assim, pode ser infantil também, né? Mas o nosso objetivo principal são as geriátricas. E qualquer pessoa pode participar? Qualquer empresa também? Qualquer pessoa, qualquer empresa, né? As doações serão bem-vindas. Pode entrar em contato comigo, né? Pelo meu telefone, que está sendo divulgado. E também a gente fez um posto de coleta ali no Café com Passagem, que fica ali na Avenida JK, eu acho que... Avenida JK fica entre a Bartolomeu de Gusmão e a Jorge Sanvas, né? Isso, é próximo ao antigo Foz Center, né? Isso mesmo, Portanto, um ponto de coleta aqui no centro de Foz do Iguaçu para facilitar esse trabalho. E daqui a pouquinho a gente vai divulgar até o contato, porque quem entrar em contato por telefone dizendo, olha, eu tenho uma doação aqui para repassar, existe a possibilidade também de que vocês, né, dentro da disponibilidade de vocês, possam fazer a coleta. Isso, a gente busca. Como nós somos em bastante no grupo, né, então a gente vai se organizar para estar fazendo a coleta também. Pois é, são 1.000 pacotes aí que vocês pretendem arrecadar. Nosso objetivo. Espero que passe desse número. Eu também. Porque realmente aí é algo que, né, somente aquela pessoa que está acamada ali com dificuldades e tudo mais sabe realmente, né, o quanto essas fraldas aí podem fazer a diferença. Com relação até às ações que vocês fazem, essa é, claro, a primeira campanha, né? Você me dizia aqui. Sim, é a primeira campanha. Até então, a gente... o nosso objetivo é a visitação hospitalar, né? Mas, assim, para estender mesmo a nossa atuação, a gente pensou nessa campanha, né? E é a primeira edição. A gente pretende, todo ano, estar realizando algo nesse sentido. Já para fortalecer realmente esse vínculo, né? Enfim, né? Aquela história, ninguém gosta, né, de estar em uma situação de com internamento certeza. Hospitalar ali, enfim. Um conforto a mais, uma comodidade a mais para todos. Sim, com certeza. E também, assim, muitas vezes os hospitais, né, precisam também dessa ajuda, né, da população. A gente sabe que saúde pública no Brasil, né, realmente enfrenta várias carências. Agora, quem quer fazer parte do grupo também, né, fazer parte aí dos voluntários que participam da capelania hospitalar, como é que pode fazer? Todos os anos a gente organiza um curso, né, preparatório, porque muitas vezes as pessoas têm curiosidade, né, de saber como funciona, como é no hospital. Então, a gente faz esse curso preparatório, né? Então, é um treinamento. E aí, se a pessoa realmente se sentir, né, motivada a participar do grupo, a gente precisa fazer também um treinamento nos hospitais, né? Então, assim, são alguns processos que a pessoa precisa passar, né, para estar fazendo a visitação hospitalar. E daí nós somos uniformizados, né? É feita uma escala. E a gente também vai estar divulgando através do Facebook, que é Capelania Hospitalar Foz do Iguaçu. Nós divulgamos os cursos, né, sobre a campanha também. Daí o pessoal pode estar acompanhando. Quem tiver interesse de participar do nosso grupo também é muito bem-vindo. Portanto, lá no Facebook, né, digite Capelania Hospitalar Foz do Iguaçu para encontrar a página, hein, onde possuem outras informações. E também o telefone, né, para quem está nos ouvindo agora e não tem acesso à internet, o telefone para contato, para fazer doações, enfim, qual que é o número que vocês estão divulgando? É o 999-34-5300. Vou repetir aqui, é o 999-34-5300. Fala direto com você, Daí? Isso, direto comigo, Daí. Tá bom? Portanto, conversei aqui com a Priscila Viana, ela que é coordenadora, né, do Ministério de Capelania Hospitalar aqui em Foz do Iguaçu, falando aí sobre esse trabalho, sobre essa campanha também, né, para arrecadar fraldas aqui na cidade. Enfim, se você pode, né, colabore realmente, porque, né, não tem um custo tão elevado assim, na Sim. verdade, uhum. né, qualquer um pode aí disponibilizar um recurso aí para isso e que certamente vai fazer uma ajuda, uma diferença bastante grande, né? Com certeza, nós agradecemos.